Atenção, Cametá. Demorou, mas chegou. Chegou. O CD do programa Hiper na frequência do Melody. Melody. Era isso que vocês queriam? Então, toma. DJ Hellison, DJ Hellison, comandando o Hiper na frequência do Melody. Frequência do Melody. Essa levada é para esse. Essa levada é para esse. Alô, David Fernando, também junto e misturado com o Hiper na frequência do Melody. Amor, eu sei que eu falhei bem. Amor, eu sei, te magoei bem. Mas vamos tentar conversar, tentar nos reconciliar. Eu te amo. Chance. Sente. programa que tá bombando em Cametá lança seu CDzão. Programa Hiper na frequência do Melody. Essa levada é para esse. Você de lá e eu de cá, olhando o mesmo céu. Que distância cruel. Assisto o tempo passar, tento me dispersar, olhando o celular. Metade do meu coração só quer te ver de novo, e a outra só pensa em você. Não tem nenhum espaço pra eu amar alguém de novo. Em mim só existe você. E nessas horas, meu sorriso é passageiro. É aí que eu percebo a falta que me faz você. E nessas horas, que eu nem ligo pra dinheiro, pra eu me sentir inteiro, só preciso de você, de você. Dinho Absoluto, Dinho Absoluto, fazendo você dançar. DJ Ellison Produções, de Santa Maria. Este CD é arrebentação, parente. E eu tô juntinho no Hiper na Frequência. Abraços do Marley e da mídia. Edição do programa Hiper na Frequência do Melody. Essa levada é para esse. Já que design em sobrancelha Brasil. Não irei mentir, se que ele não te fará feliz. Posso até estar enganado, mas vejo seus olhos que você acredita em mim. Desperdiçando seu tempo com o cara errado, negando uma chance pra mim. Eu posso ser melhor que ele. Tenta ver, não aguento mais te ver sofrendo. Qual vai ser? Me diga então pra que chorar, se ele não vai voltar. Nunca valorizou o que você fez. Eu posso ser melhor que ele. Melhor pra você. É Billy Brasil. A moral do sucesso. Não irei mentir, se ele não te parar. Enganado, mas vejo seus olhos que você acredita em mim. Desperdiçando seu tempo com o cara errado. Vem com uma chance pra mim. Hiper na frequência. Nada demais, não corri atrás. Deixei você ir, acabei com a minha vida. Mas quero que você saiba que eu te amo ainda. Você quer que eu diga o quê? Só posso dizer, segue sua vida. Oh, não. Que eu estou torcendo por você ser muito feliz. Se precisar de amigo, estou aqui. Só que não vai passar disso aí. Sou atrevida e desatrevida. Vila dos Cabanos, eu sou do Tuxalá. DJ Anderson Mauri, tocando as melhores pra gente dançar. Atrevidos e atrevidas, ao som do Tuxalá. DJ Anderson e Mauri, curtindo essa canção, eu e você. Os atrevidos, atrevidas da vila. Banda AR15, disparando sucesso. Na frequência. A festa de aparelhagens ao vivo no seu rádio. DJ Helisson. DJ Helisson. Tocando só o que é sucesso pra você. Já não dava pra esconder que não me amava. Tudo que eu fazia era e na cama que dormia eu te olhava. Você virava o rosto, que aflição. Estou dando voltas porque não quero aceitar que acabou a nossa história de amor. Programa que tá bombando em Cametá, lança seu CDzão. Programa Hiper na frequência do Melody. Essa levada é paraense. Amor, não é segredo entre a gente que o meu término é recente. E você tá arrumando que ela revirou. E esse sentimento pendente que insiste em bagunçar a minha mente. Vai passar um dia, mas ainda não passou. Poderia ter escolhido alguém menos complicado, que não tivesse no presente uma pessoa do passado. Aceitar essa situação é uma forma de amor, mas eu preciso que você me faça só mais um favor. Ainda não me chame de bebê, ainda não me chame de bebê, porque era assim que ela me chamava. E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer. Louro do Afrodite, também junto e misturado com o Hiper na frequência do Melody. Mili Brasil. Me desculpe, vim aqui desse jeito. Me perdoe o traje de maloqueiro, de camisa larga e boné pra trás. Vem na hora da novela que a senhora gosta mais. Mas tem dias que eu não durmo direito. Sua filha me deixou desse jeito. O que ela mais fala é que a senhora é brava. Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai me desculpando a ousadinha. Essa menina é um desenho no céu. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai me desculpando a ousadinha. Essa menina é um desenho no céu, que Deus pintou e jogou fora pro céu. Desculpe, vim aqui desse jeito. Me perdoe o traje de maloqueiro, de camisa larga e boné pra trás. Vem na hora da novela que a senhora gosta mais.

fica. Megalodon, me deixo apaixonado. No Megalodon vamos dançar. O animal indomável do Amapá. É o som que chegou pra ficar. Megalodon, me deixo apaixonado. Demorou, mas chegou. Chegou o CD do programa Hiper na frequência do Melody. Melody. Vai no centro do seu bumbum. E no centro do seu bumbum. Vai no centro do seu bumbum. Me jogaram um feitiço, vejo o que me aconteceu. Perdi casa e emprego, até meu cachorro morreu. Eu fui lá no ver o pesa cheirosinha, disse assim: vai no centro do seu bumbum que ele resolve isso pra ti. Foi no centro do seu bumbum que eu me consultei, foi no centro do seu bumbum que meu caminho eu encontrei. Foi no centro do seu bumbum que eu me consultei, foi no centro do seu bumbum que meu caminho eu encontrei. No começo da matumba o seu bumbum me apertou. Foi um aperto bem forte que meu olho lagrimou. Seu bumbum olhou pra mim e disse que tá tudo certo, que o dia que eu precisar o seu bumbum tá aberto. Seu bumbum, seu bumbum, seu bumbum no centro do seu bumbum. Seu bumbum, seu bumbum, seu bumbum é no centro do seu bumbum. Seu bumbum, toda essa guerra, eu escuto sua voz. A luz que sobrevive na escuridão e traz a minha paz com teu perfume, com teu abraço tão bom. Ainda existe aquele amor inocente, diferente de tudo. Preciso dizer, te amo. No pop lag eu te encontro. Com LC, Juninho, pop. Preciso dizer, te amo. O águia vai sobrevoando, levando meu amor até você. Cabeça, não, você não sai da minha cabeça. na minha cabeça. Não, não, não, não, não, não. Não sai da minha cabeça. Você não sai da minha cabeça. DJ Daniel Rodrigues, também junto e misturado com o Hiper na frequência do Melody. Esse é o seu Na Frequência. Se vou voltar, bem não sei ainda te dizer. Vou relaxar, colocar as coisas no lugar. Não sei se percebeu, agora não sou só eu. A dor que você me causou atingiu o fruto desse amor. Meu coração, ai, meu poderoso Rubi, faça ele escutar a nossa música tocando na nave do som. Tá na hora do encontro pra gente se amar. Dale, dale, Rubi, a nave do som é o poderoso Rubi. Dale, dale, Rubi, a nave do som é o poderoso. Se vou voltar, bem não sei ainda te dizer. Vou relaxar, colocar as coisas no lugar. Não sei se percebeu, agora não sou só eu. A dor que você me causou atingiu o fruto desse amor. CD Hiper na frequência do Melody, do Melody. DJ Helison, DJ Helison, comandando o Hiper na frequência do Melody. Frequência do Melody. Essa levada é para esse. Aqui quem fala é o DJ Edielson. Esse programa na frequência é sucesso total. Solta mais uma aí, garoto. Às vezes eu me pego pensando em você. Até nos meus sonhos, meu amor, só dá você. E vejo em outros rostos os seus olhos. Inexplicável amor, te amo. Eu vou pro príncipe já pensando em te ver. Eu vou pro príncipe pensando em te encontrar. Eu conto as horas pra poder sair de casa. trio suave. Às vezes eu me pego pensando em você. Até nos meus sonhos meu amor só dá você. E vejo em outros rostos os seus olhos. Inexplicável amor, te amo. Eu vou pro príncipe já pensando em te ver. Eu vou pro príncipe pensando em te encontrar. Eu conto as horas pra poder sair de casa. E a solidão é meu castigo. Sem você corro perigo. Príncipe negro, DJ Zedinho, Cid e Elson, leva essa canção, oh, pra ver se ela escuta, pra ver se ela volta pra mim. Mega príncipe negro, DJ Zedinho, Cid e Brasil. Porém aqui é o meu castelo, ferro e martelo. Reconquistar o que eu perdi. Sei que vão tentar me destruir, mas vou me reconstruir. Vou estar mais forte que antes. Quando a maldade aqui passou e a tristeza fez abrigo, luz lá do céu me visitou e fez morada em mim. Quando o medo se apossou, trazendo guerra sem sentido, a esperança que ficou segue vibrando e me fez lutar para vencer, me levantar e assim crescer. Punhos cerrados, olhos fechados, eu levanto a mão pro alto e tu vem comigo que é do bonde pesadão. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Sou pesadão, pesadão, não. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Sou pesadão, pesadão, não. E a tristeza fez abrigo, luz lá do céu me visitou e fez morada em mim. Quando o medo se apossou, trazendo guerra sem sentido, a esperança que ficou segue vibrando e me fez lutar para vencer, me levantar e assim crescer. Punhos cerrados, olhos fechados, eu levanto a mão pro alto e tu vem comigo que é do bonde pesadão. Oh, oh, oh, oh. Sou pesadão, pesadão, não. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Sou pesadão, pesadão, não. Uma realidade virtual pra você. na frequência, a festa de aparelhagem ao vivo no seu rádio. DJ Helison, the best. Sempre fui guerreira, mas foi de primeira. Me vi indefeso, o coração perdeu a luta, sim. Adeus, bebedeira, vida de solteira. Quero sexta-feira estar contigo, curtindo o mega príncipe. Me beija a noite inteira, sexo na banheira. Vou te dar canseira, quero do início até o fim. E fixa o olhar, e pode olhar. Mega príncipe negro vai tocar. DJ de Cidade, eu sou comandar. DJ Nada Show, DJ Wanderson, DJ Jean Paulo performático. Mega príncipe negro vai tocar. DJ de Cidade, eu sou comandar. DJ Nada Show, DJ Wanderson, DJ Jean Paulo performático. Sempre fui guerreira, mas foi de primeira. Me vi indefeso, o coração perdeu a luta, sim. Adeus, bebedeira, vida de solteira. Quero sexta-feira estar contigo, curtindo o mega príncipe. Nesse teu olhar, o teu sorriso me atrai tanto. E desse desejo eu não posso escapar. Tô indo agora te buscar lá, pra nossa noite começar. Vem nessa vibe dançar comigo, que no seu ouvido quero sussurrar. Billy Brasil. Vamos fazer amor essa noite, bebê. Eu quero você, teus lábios beijar. Vamos fazer amor essa noite, bebê. Depois do prazer, eu vou te minar. Bebê, não diga que não, que hoje eu sou todo seu. Se joga em meu corpo e vem, quero sentir o seu calor. Bebê, não diga que não, que hoje eu sou todo seu. Se joga em meu corpo e vem, quero sentir o seu calor. É nossa, teu olhar de loba me ganha, sempre me rouba. O teu jeito insano me provoca, teu corpo me suga. Você na cama, baby, é fera insaciável, teu desejo me provoca. Faz amor comigo, de um jeito atrevido, me domina, me usa, libera o seu instinto. Esse teu beijo me leva ao delírio, surpresa fácil e hoje eu tô fechado, é contigo. Vamos fazer amor essa noite, bebê. Eu quero você, meus lábios beijar. Vamos fazer amor essa noite, bebê. Depois do prazer, eu vou te minar. É Billy Brasil. Moral, bebê, não diga que não, que hoje eu sou todo seu. Se joga em meu corpo, sentir o seu calor. Bebê, não diga que não, que hoje eu sou todo seu. Se joga em meu corpo e vem, quero sentir o seu calor. A noite é nossa, teu olhar de loba me ganha, sempre me rouba. O teu jeito insano me provoca, teu corpo me suga. Você na cama, baby, é fera insaciável, teu desejo me provoca. Faz amor comigo, de um jeito atrevido, me domina, me usa, libera o seu instinto. Esse teu beijo me leva ao delírio, surpresa fácil e hoje eu tô fechado, é contigo. Vamos fazer amor essa noite, bebê. Eu quero você, meus lábios beijar. Vamos fazer amor essa noite, bebê. Depois do prazer, eu vou te minar. DDD do programa Hiper na, na frequência do Melody. Melody. Hiper na frequência. Aqui você se diverte pra valer. inteiro na frequência. Banda MP7, feita pra você. Sinta a pressão do seu coração. É o Águia de Fogo, Super Pop, arrasta povo do Pará. Pará, Pará, Pará. A festa é boa. DJs Ellison e Juninho chegaram pra valer. No comando do Águia, fazendo a gente enlouquecer. A festa é boa. O arrasta povo, Super Pop, Águia de Fogo. Super Pop enlouquecendo, envolvendo a multidão. Super Pop metralhando, soltando fogo. E a galera não para de dançar. O arrasta povo, Super Pop, pega de fogo. Super Pop enlouquecendo, envolvendo a multidão. Com o voo do Águia, a galera agita. E o Super Pop envolvendo a multidão. Harrison, o DJ que arrebenta. Frequência do Melody. Apoio Marley da Mídia. Salgadoces da Sul. Jaque Design em Sobrancelha. Onde você vai estar quando eu voltar pra você? Eu preciso explicar por que eu voltei. Esse tempo que fiquei sozinho sem te ver, percebi que jamais vou te esquecer. Preciso te encontrar. Não importa o tempo que passa, não. Eu sei que um dia você vai me amar. Não vou perder você. Eu sei que fui eu quem errei, mas voltei pra te amar. Fui um tolo em te deixar, mas atende esse teu celular. Eu preciso pedir perdão, reconquistar o seu amor. Eu sei que fui eu quem errei, mas voltei. Uma pancada de sucesso. Direção do programa Hiper na frequência do Melody. Essa levada é paraense. Me abrace forte. Não diga que eu fim, de joelhos peço fique. Tento parar o tempo para te encontrar. Fecho os olhos, vejo você. Quantas vezes me entreguei a outros braços para não pensar em ti. Outra pessoa não há. Cheguei em casa. pouco mais tarde. Foi só um drink lá no bar, esperando a chuva passar. O batom na minha camisa você deixou na despedida. Agora vem dizer que estou mentindo, que te enganei. CD do programa Hiper na frequência do Melody. Melody. Eu jurar amor, para que você não me engana mais? Me anulei por você, só pra ter desilusão. Você pode até chorar, de joelhos implorar, e eu não vou voltar atrás na minha decisão. Mas agora que acabou, se recusa a entender, não aceita e não crê. Mas de fato não dá mais pra mim e pra você. Tem que o mundo acabe, eu vou partir pro seu próprio bem, não tente me impedir. Chega de amor unilateral, só vivi um sonho, nunca foi real. Tem que o mundo acabe, eu vou partir pro seu próprio bem, não tente me impedir. Você só me deu desilusão, agora ficou na solidão. Dum derarirum, dum derarirum, dum derarirum. Mas agora que acabou, se recusa a entender, não aceita e não crê. Mas de fato não dá mais pra mim e pra você. Tem que o mundo acabe, eu vou partir pro seu próprio bem, não tente me impedir. Chega de amor unilateral, só vivi um sonho, nunca foi real. Tem que o mundo acabe, eu vou partir pro seu próprio bem, não tente me impedir. Você só me deu desilusão, agora ficou na solidão. Dum derarirum, dum derarirum, dum derarirum. Dum derarirum, dum derarirum, dum derarirum. Dum derarirum, dum derarirum, dum derarirum. Dum derarirum, dum derarirum. Que quem fala DJ Edielso, esse programa na frequência é sucesso total. Solta mais uma aí, garoto! Hiper na frequência, batendo um bolão de ritmos pra você. Essa distância me deixa louco, é a distância que me faz chorar. Eu estou me sentindo só volte, eu não queria te dizer goodbye. Mas eu preciso te dizer, escute, eu não queria magoar você. O seu nome eu chamo toda noite, como eu preciso encontrar você. Tão longe estou, vem me encontrar. Vem me buscar, vem me amar. Estou aqui, penso em você. O nosso amor não acaba assim. Eu te desejo, meu amor, me dê um beijo. Essa distância dói demais. Esse CD é arrebentação, parente. E eu tô juntinho no Hiper na Frequência. Abraços do Marley e da mídia. Quero saber por que foi que você sumiu. Aquela noite fiquei a te procurar. Me dê seu nome, Orkut e o celular. Quero saber onde eu posso te encontrar. Essa levada é paraense. Foi culpa do amor. Me encontrei com você. Me apaixonei mais uma vez por ti. E agora não tem como fugir. Também junto e misturado com o Hiper na Frequência do Melody. DJ do Pará. Top DJ Start. região, aqui é o DJ Darlan do Búfalo. E eu também tô ligado no programa Hiper na Frequência do Melody. Alô, DJ Hellison, solta o som, garoto! Alô, DJ Hellison, solta o som, garoto! Rainha das aparelhagens. Tá, meu bem. A noite não tem fim e pra você vou cantar com todas as palavras vi no teu olhar, pegar na tua mão, me envolve na sorrindo sem.